esperou, sua vez chegou. O seu coração lá em Jerusalém ficou por acreditar que o Pentecoste vem. Não importa como dia, hora ele vem. Foi do alto que o poder desceu, revestindo o povo santo de Deus. É do alto que o renovo vem. Quando ele chega, não tem pra ninguém. Se levante e comece a louvar. Sinta a glória, não pare de adorar. Veja, veja, o ambiente mudou. Pentecostes chegou. A terra estremeceu, o céu já se abriu. A glória já desceu, você não desistiu. É o Pentecoste e a Jerusalém incendiado. E o poder de Deus, a crente sendo batizado. A terra estremeceu, o céu já se abriu. A glória já desceu, você não desistiu. Receba o que vem de Deus nesta hora. Batismo, renovo, o peso da glória. Como aqueles que ficaram em Jerusalém, permanece desse jeito que o fogo vem. Vem queimando, destruindo a iniquidade, te revestindo de poder, unção e de verdade. Como aqueles que ficaram em Jerusalém, permanece desse jeito porque hoje tem um grande impacto da glória com a carne. É um Pentecoste revelado da verdade. Que o poder desceu, revestindo o povo santo de Deus. É do alto que o renovo vem. Quando ele chega, não tem pra ninguém. Se levante e comece a louvar. Sinta a glória, não pare de adorar. Veja, veja, o ambiente mudou. Pentecoste chegou. A terra estremeceu, o céu já se abriu, a glória já desceu, você não desistiu. É o Pentecoste e a Jerusalém incendiado. Do poder de Deus, a crente sendo batizado. A terra estremeceu, o céu já se abriu, a glória já desceu, você não desistiu. Receba o que vem de Deus nessa hora. Batismo, renovo, o peso da glória. Como aqueles que ficaram em Jerusalém, permanece desse jeito que o fogo vem. Vem queimando, destruindo a iniquidade, te revestindo de poder, unção e de verdade. Como aqueles que ficaram em Jerusalém, permanece desse jeito porque hoje tem um grande impacto da glória com a carne. É o Pentecoste revelado da verdade. O céu já se abriu, a glória já desceu, você não desistiu. É o Pentecoste em Jerusalém incendiado. Do poder de Deus é crente sendo batizado. A terra estremeceu, o céu já se abriu, a glória já desceu. Receba o que vem de Deus. Batismo, renovo, o peso da glória. Como aqueles que ficaram em Jerusalém, permanece desse jeito que o fogo vem. Vem queimando, destruindo a iniquidade, te revestindo de poder, unção e de verdade. Como aqueles que ficaram em Jerusalém, permanece desse jeito porque hoje tem.